Nascer 41, página 365, quinta parte, de janeiro a outubro de 1788. Nada de especial aconteceu nos dias seguintes, exceto que os 7 navios mais lentos apareceram logo após os corredores. Tinham sido impelidos pelos mesmos ventos, que os mantiveram perto e com as mesmas condições atmosféricas. Flutuando na água revolta, todos os navios permaneciam ancorados por descarregar, com as pessoas amontoadas na amurada. Algumas espreitavam por um óculo os grupos de fuzileiros, oficiais da marinha e alguns condenados que iam à terra, bem como os índios. A atividade em terra não era significativa. Os rumores diziam que o governador não considerara Botany Bay adequada a tão importante experiência e que tinha ido num escaler examinar Port Jackson, ali perto, assinalado pelo capitão Cook nos seus mapas, contudo sem nunca lá ter entrado. A opinião de Richard acerca de Botany Bay era semelhante à de todos os outros em todos os navios, condenados ou homens livres. Um local horrível, segundo o veredito universal. Não lembrava nada a ninguém, nem a marinheiros tão experimentados como Donovan. Plana, triste, arenosa, pantanosa, inclemente e monótona, para além de todos os limites. Para os habitantes da prisão do Alexander, Botany Bay aparecia como um gigantesco cemitério. Chegaram ordens para que o primeiro local de colonização fosse Port Jackson e não Botany Bay. Prepararam-se para partir, mas os ventos eram contra e tão alterosas as vagas que entravam pela pequena barra que a ideia da partida foi imediatamente abandonada. Depois, um milagre. Dois enormes navios foram vistos entrar no porto. É uma coincidência tão estranha como se dois camponeses da Irlanda se encontrassem na corte da Imperatriz de todas as Rússias, disse Donovan, que dividia o óculo com o capitão Sinclair e com o Sr. Long. Claro que são ingleses, afirmou Jimmy Price. Não, são franceses. Julgamos tratar-se da expedição do Conde de La Pérouse. Navios de terceira classe. É por isso que são tão grandes. Um deve ser La Boussole e o outro L'Astrolabe. Mesmo assim, acredito que sejamos uma surpresa bem maior para eles do que eles para nós. La Pérouse saiu de França em 1785, muito antes de a nossa viagem ter sido organizada. Só se ouviram falar de nós pelo caminho. Há um ano que La Pérouse estava dado como perdido. Agora, ei-lo. Na manhã seguinte, fez-se nova tentativa para sair de Botany Bay, com igual insucesso. Os dois navios franceses já não estavam à vista, tendo sido empurrados para sul e para o mar. Perto do entardecer, o Supply conseguiu vencer as ondas e dirigir-se para norte para percorrer as 10 ou 11 milhas até Port Jackson, enquanto os pintos do governador Philip ficavam mais uma noite no limbo. De manhã, o vento de sudoeste melhorou as coisas, até mesmo para os navios franceses. La Boussole e L'Astrolabe entraram em Botany Bay quando a frota inglesa levantava ferro e se dirigia para essa perigosa entrada. Os navios Sirius, Alexander, Scarborough, Borrowdale, Fishburne, Golden Grove e Lady Penrhyn partiram com facilidade. Logo, o infeliz Friendship não conseguiu aguentar-se. Aproximou-se perigosamente das rochas e colidiu com o Prince of Wales. Perdeu o pau da bujarrona e ainda por cima chocou com o Charlotte, que, tendo perdido uma considerável parte das suas decorativas plataformas à popa, quase encalhou. Todos estes incidentes provocaram grande troça no Alexander, que soltou as velas para aproveitar o vento. O dia estava quente e bom. A vista a bom bordo era fascinante. Enseadas douradas, em forma de meia-lua, cheios de espuma das ondas, alternavam com rochedos amarelo-avermelhados, que pareciam mais altos à medida que se aproximavam, frondosas árvores, mais verdejantes do que as que se avistavam ao longe em Botany Bay, espalhavam-se para o interior, para lá das enseadas, e o fumo de muitas fogueiras manchava o céu a poente. Depois apareceram dois assombrosos bastiões de mais de 100 metros, com uma embocadura de cerca de uma milha entre eles. O Alexander avançou e entrou numa terra de maravilha. Isto já é outra coisa, disse Neddy Parrott. Se Bristol tivesse um porto assim, seria o maior da Europa, afirmou Aaron Davis. Poderia receber 1000 navios, em perfeita segurança e com qualquer vento. Richard nada disse, embora o seu coração se sentisse um pouco mais leve. Pelo menos as árvores eram verdes, altas e numerosas, cintilando numa neblina azulada. Mas eram muito estranhas. Tinham altura e largura de tronco, porém as folhas eram escassas e dispersas, como bandeiras esfarrapadas. Pequenas baías, de mar calmo, recortavam o porto a norte e a sul, apesar de as pontas interiores de terra serem mais baixas, à exceção de uma enorme falésia, exatamente diante da entrada. Navegaram para sul desta, pelo que lhes pareceu um braço comprido e largo, e 6 milhas mais abaixo encontraram o Supply numa pequena enseada. Não havia necessidade de lançar a âncora, pelo menos a princípio. À medida que os navios iam chegando lentamente, amarravam-se às árvores em terra, tão profunda era a água. Silenciosa e imóvel, límpida como a do oceano e cheia de pequenos peixes. O sol pusera-se num tumulto de chamas que os marinheiros afirmaram ser a promessa de um dia bonito. Como de costume, quando as coisas funcionavam mal, ninguém se lembrou de alimentar os condenados do Alexander, senão depois do cair da noite. Richard guardava para si os seus pensamentos, percebendo que até o Will Connolly, o mais sofisticado do seu pequeno grupo, era demasiado ingênuo para confiar à sua maneira em Stephen Donovan, porque, embora considerasse Port Jackson um local de inultrapassável beleza, não acreditava que lhes oferecesse leite e mel. Aportaram a 28 de janeiro, no meio de uma caótica confusão. Ninguém parecia saber o que fazer com eles ou para onde os mandar, de modo que se mantiveram com os seus haveres aos pés, sentindo terra firme pela primeira vez em mais de um ano. Ah, mas a terra firme era horrível! Balançava, girava, recusava-se a ficar imóvel, tal como os outros, que pouco tinham sofrido de enjoo. Richard sentir-se-ia constantemente nauseado nas 6 semanas seguintes ao desembarque. Percebeu então a razão por que os marinheiros caminhavam em terra firme com passos largos e levemente desequilibrados. Os fuzileiros pareciam tão aturdidos como os condenados. E por ali andaram, até que um oficial superior lhes gritou as ordens e os mandou em determinada direção. Por fim, entre a última centena de condenados do sexo masculino, Richard e os seus 9 satélites receberam ordens para se dirigirem e acamparem numa área bastante plana e esparsamente arborizada do lado oriental. Construam um abrigo, ordenou vagamente o segundo-tenente Ralph Clark, parecendo exultante por estar em terra firme. Com quê? Perguntou Richard a si próprio, quando os 10 começaram a caminhar pela terra coberta de erva amarelada e com algumas pedras que lhes rangia debaixo dos pés, até ao local que lhes pareceu ser o indicado por Clark. Estavam já naquela zona outros grupos de condenados, sentindo igual confusão. Todos homens do Alexander. Como conseguiriam construir os abrigos? Sem machados, serras, facas ou pregos? Depois apareceu um fuzileiro trazendo uma dúzia de machadinhas, e atirou uma a Taffy Edmonds. Este segurou-a e olhou para Richard sem saber o que fazer. Ainda não me divorciei deles. Ainda tenho Taffy Edmonds, Job Hollister, Joey Long, Jimmy Price, Bill Whiting, Neddy Parrott, Will Connolly, Johnny Cross e Billy Earl. A maior parte são rústicos, quase todos analfabetos. Graças a Deus, Tommy Crowder e Aaron Davis encontraram Bob Jones e Tom Kidner de Bristol, o que significa que no seu círculo são em número suficiente para construir uma cabana. Se for essa a intenção, oficial. Alguém teria ideia do que se deveria fazer? É a expedição mais mal planeada da história do mundo. Os importantes estiveram sentados no Sirius durante a maior parte daqueles 9 meses, mas suspeito que se limitaram a beber demais. Não há método nem vestígios de qualquer sistema. Deveríamos ter ficado a bordo, até o terreno ter sido limpo e os abrigos levantados, mesmo que as nossas mesas e bancos tenham sido retirados para abrir as enormes escotilhas do porão, pelo menos durante a noite. Os fuzileiros não gostam de servir de pastores. Querem ser apenas guardas, no sentido mais restrito. Construam um abrigo. Bom, temos uma machadinha. Quem sabe usar o machado? Perguntou. Todos, para cortar lenha. Quem sabe construir um abrigo? Ninguém. Só tinham visto construir casas de tijolo, pedra, cimento e traves. No seu rebanho, nunca ninguém construíra uma sebe. Talvez devêssemos começar com uma viga mestra e um apoio para cada extremo, sugeriu Will Connolly, depois de um longo silêncio. Lera Robinson Crusoe na viagem. Podemos fazer o telhado e as paredes com ramos de palmeira. Precisamos de uma viga mestra, mas também de outras para as abas, disse Richard. Portanto, precisamos de 6 árvores pequenas, bifurcadas. 2 mais altas, 4 mais baixas. Assim, teremos uma estrutura. Will e eu podemos começar a trabalhar nela com a machadinha. Taffy e Jimmy, vejam se conseguem encontrar um fuzileiro que vos dê outra destas. Um machado maior ou então uma daquelas facas enormes que vimos no rio. Os restantes de vós podeis ir à procura de palmeiras e ver se as folhas saem, puxando-as. Podíamos fugir, disse Johnny Cross, pensativo. Richard olhou-o como se lhe tivesse nascido outra cabeça. Fugir para onde, Johnny? Para Botany Bay e para os navios franceses? Não nos dariam guarida, tal como fizeram os holandeses com Johnny Power em Tenerife. E como chegávamos a Botany Bay, visto lá os índios em terra? Isto aqui é um pouco melhor, de modo que também os deve haver. Não fazemos ideia de como são. Podem ser canibais, como os da Nova Zelândia. Certamente não apreciarão a chegada de centenas de desconhecidos. Por que não? Perguntou Joey Long, que não tinha inteligência para pensar em mais nada, senão que o tenente Sherp ainda não lhe tinha dado uma McGregor. Ponham-se no lugar desses índios, replicou Richard pacientemente. O que acham que eles irão pensar? Estamos numa baía excelente, com um belo ribeiro de água doce. De certo que a devem apreciar, mas nós usurpámo-la. Além do mais, temos ordens rigorosas para não lhes fazer mal nenhum. Assim, por que provocá-los, fugindo para sítios onde não há nenhum inglês como nós? Ficaremos aqui e não nos vamos meter no que não nos diz respeito. Agora faz o que te disse, por favor. Ele e Will encontraram muitas árvores novas, nenhuma delas com mais de 10 ou 12 centímetros de diâmetro. Podiam ser feias quando comparadas com ulmeiros e castanheiros, mas tinham a virtude de crescer sem ramos baixos. Richard curvou-se, ergueu o machado e fez uma incisão. Valha-me Deus, a madeira é dura como o ferro e está cheia de resina, disse. Preciso de uma serra, Will. Mas, à falta de serra, tinha de continuar a lascar a madeira. A machadinha não estava afiada, nem era de boa qualidade e ficaria inutilizada depois de terem cortado as 3 vigas e os 6 apoios. Nessa noite, iria buscar as limas para afiar. Na sua opinião, o contratador fornecera-lhes os restos que as fundições inglesas não conseguiam vender. Sentiu-se tonto e ofegante, depois de cortar e aparar a trave mestra. Todos aqueles meses de má alimentação e ócio não o tinham preparado para aquilo. Will Connolly pegou no machado para atacar a segunda árvore, mas fê-lo ainda com maior lentidão. Por fim, conseguiram a trave mestra e os 2 principais apoios bifurcados para a junção do telhado, tendo depois escolhido 4 árvores mais pequenas para os apoios laterais. Nessa altura, já Taffy e Jimmy tinham regressado com outro machado, uma picareta e uma pá. Enquanto Richard e Will foram procurar árvores capazes de fazerem a ligação entre os apoios laterais para completar a estrutura, Jimmy e Taffy começaram a abrir os buracos para meter os 6 postes. Sem qualquer instrumento de medida, tentaram ser o mais precisos possível nas distâncias. Ao cavarem, aperceberam-se de que havia um leito de rocha a pouco mais de 10 centímetros de profundidade. Os outros encontraram bastantes palmeiras, mas os ramos estavam demasiado altos para lhes poderem chegar. Depois, Neddy teve uma ideia brilhante. Subiu a uma árvore vizinha, inclinou-se perigosamente, agarrou a ponta da palma e deixou-se cair, agarrado a ela, para arrancar com o seu peso. Deu bom resultado, com os ramos mais velhos e acastanhados, mas não com os mais verdes. Vai buscar o Jimmy, disse Neddy a Job Hollister, e troca de lugar com ele. Tu cavas. Eu arranjo-lhe um trabalho melhor, já que é muito ágil. Jimmy chegou, a tremer do esforço de cavar, a que não estava habituado. Tens cabeça para as alturas? Perguntou-lhe Neddy. Sim. Então descansa um pouco, antes de subires à palmeira. És o mais ágil e mais pequeno de todos nós. Richard mandou-nos outra machadinha, por isso prende-a à cintura. Uma vez lá em cima, corta as palmas, uma de cada vez. O sol descia para o ocidente, o que lhes oferecia um meio de orientação. Estavam a sul e a leste da zona onde o governador ia erguer a sua residência provisória. 2 armazéns e a enorme tenda redonda onde o tenente Furzer estabeleceria o comissariado. Tinham tido suficiente presença de espírito para trazer as suas tigelas de madeira, as canecas, as colheres e também os cobertores, os colchões e os baldes. Richard descobriu o regato e mandou Bill Whiting tratar dos filtros e ir buscar água. Parecia limpa e potável, mas ali não confiava em nada. De todos eles, Bill Whiting era o que tinha pior aspecto. Claro que perdera o arredondado do rosto, mas tinha agora olheiras escuras. O coitado tremia como se tivesse febre, mas não se tratava disso, pois tinha a testa fresca. Não passava de simples exaustão. É tempo de parar, disse Richard, reunindo o grupo. Deitem-se nos colchões e descansem. Bill, temos de ir dar um passeio. Sim, já sei que não te apetece, mas vem comigo à procura do comissariado. Tive uma ideia. Dizer que o tenente James Furzer era pouco organizado não correspondia à verdade. Richard e Bill entraram num autêntico caos. Precisa de mais homens, senhor, sugeriu Richard. São voluntários? Perguntou Furzer, reconhecendo-os de vista. Um de nós é, respondeu Richard, passando o braço pelos ombros do Whiting. Tem aqui um homem em quem pode confiar. Nunca se meteu em sarilhos, desde que o conheci na cadeia de Gloucester em 85. É verdade, tu eras o chefe de bom bordo do Alexander e os teus homens nunca deram problemas, Morgan. Assim, tenente Fazer. Morgan, faz-lhe jeito de ficar aqui com o Whiting? Se ele tiver cabeça para ler e escrever, sabe fazer as duas coisas. Voltaram para o acampamento com alguns pães duros, que era tudo o que o comissariado podia distribuir. Tinham sido cozidos na cidade do Cabo e estavam cheios de gorgulho, mas mesmo assim comiam-se. Temos agora um homem no comissariado, anunciou Richard, distribuindo pão. Fraser vai pôr o Bill a tratar da carne salgada, que não podemos receber sem que as cafeteiras e panelas sejam descarregadas. Passaremos a cozinhar para nós próprios. Bill Whiting já tinha melhor aspecto. Ficaria a trabalhar num sítio resguardado, embora sufocante, a fazer uma coisa mais fácil do que limpar, serrar ou cavar. Tarefas de que todos acabariam por ser incumbidos. Assim que o Tenente Fraser se instale, passamos a receber rações para uma semana, informou Bill, grato pela perspicácia de Richard. Em breve deve chegar um cargueiro da cidade do Cabo, por isso temos provisões que cheguem. Ao cair da noite, serviram-se dos sacos de roupa como travesseiros. Utilizaram os colchões e cobertores do Alexander para cobrir o chão e taparam-se com os seus velhos e gastos casacões. Embora o dia tivesse sido muito quente, arrefeceu assim que o sol se pôs. O cansaço era tal que dormiram, apesar dos animais rastejantes que andavam por todo lado. Amanhã trouxe um fim abafado e úmido à escuridão fria. Voltaram à construção da cabana, embaraçados por não terem com que ligar os ramos de palmeira, senão folhas finas e compridas que tentaram entrançar. O abrigo em si parecia suficientemente forte, embora Richard e Will, os dois melhores engenheiros, se mostrassem preocupados por não terem os alicerces mais fundos do que 12 centímetros de solo arenoso. Amontoaram também a areia em redor dos postes, começando a cortar mais árvores novas para ficarem no chão a servir de escoras, serrando-as e metendo os novos postes nessas ranhuras. À sua volta, todos construíam, uns melhor, outros pior. Ninguém parecia realmente entusiasmado com a tarefa. Mas, a meio do segundo dia, era fácil ver quais os grupos que tinham um bom chefe, quais os que tinham jeito para a construção e também os que não tinham nem uma coisa nem outra. Os homens de Tommy Crowder tinham começado a fazer a parede da cabana com uma paliçada de pequenas árvores muito finas, ideia que Richard decidiu imitar. A educação e uma maior experiência tornavam-se evidentes. Crowder, de Londres, tivera uma carreira diversificada e era, além do mais, muito inteligente. Havia agora alguns fuzileiros por ali, verificando os progressos e contando os homens. Alguns condenados tinham fugido para a floresta, estando entre eles uma mulher chamada Anne Smith. Provavelmente quereriam dirigir-se a Botany Bay e aos navios franceses, que, segundo se dizia, iriam lá ficar uns dias. Deus do céu, que lugar para formigas e aranhas! Exclamou Jimmy Price, chupando o lado da mão. Uma formiga gigantesca mordeu-me e dói-me muito. Olha para o tamanho delas. Têm 2 centímetros e vêem-se-lhes as garras. Lançou um olhar de ódio a uma esplêndida árvore de casca branca. E o que é isto que nos ensurdece com o seu coaxar? Tenho os ouvidos a zumbir. As queixas acerca do coaxar eram tão justificadas como a das formigas. Foram um bom ano para as cigarras. Billy Earl saiu pálido e trêmulo de entre as árvores. Vi uma cobra, disse sufocado. Meu Deus, era mais alta que o Ike Rogers com as botas calçadas. Tão grossa como o meu braço. E o Timmy Crowder disse-me que há jacarés enormes do outro lado da enseada. Detesto este lugar. Havemos de nos habituar aos animais, acalmou Richard. Ainda não ouvi que alguém tivesse sido picado ou mordido por um bicho maior que uma formiga, mesmo que esta tenha o tamanho de uma carocha. Os jacarés são lagartos gigantes. Vi um a subir a uma árvore a toda a pressa. A casa ficou pronta à meio da tarde, daquele dia escaldante e úmido, cheio de surpresas e terrores. O sol pôs-se e as nuvens começaram a amontoar-se a sul, negras e azul escuras, com leves centelhas dos relâmpagos. Tinham construído a cabana junto a uma enorme rocha de grés, com uma pequena bolsa por baixo, que parecia ter sido escavada com uma colher. Penso que, pelo simples não, deveríamos meter as coisas por baixo do nosso rochedo, sugeriu Richard, olhando para a tempestade iminente. Os ramos de palmeira não as abrigarão da chuva. Uma hora depois, a tempestade chegou com maior intensidade do que as que tinham passado no mar ao largo do Cabo Dromedário e foi, de longe, mais assustadora. Todos os raios colossais e cintilantes caíam na terra por entre as árvores. Não admirava que tantas estivessem queimadas e rachadas, relâmpagos. A menos de 10 metros do local onde se encontravam acocorados, uma árvore enorme, de casca vermelha e acetinada, cegou-os ao explodir num cataclismo de fogo azul, fagulhas e trovões. Desintegrou-se literalmente e foi consumida pelas chamas. Mas não durou muito. Trazida por um vento uivante e frio, a chuva começou a cair, apagando o fogo e ameaçando arrancar a cobertura da cabana a qualquer momento. A terra transformou-se em mar e caíam grossos cordões de água, magoando-os e encharcando-os até quase os afogar. Nessa noite, dormiram no meio da estrutura da cabana, batendo os dentes, tendo por único consolo o facto de saberem que tinham os seus haveres a salvo e secos sob o parapeito da rocha. Precisamos de ferramentas melhores para fazer a casa, disse Will Connolly de manhã, quase a chorar. Richard pensou ser a altura de procurar uma autoridade superior a Furzer, que não seria capaz de se organizar até para salvar a pele. Não me importo que os condenados estejam proibidos de abordar as autoridades. Vou lá,